Oi, gente, Drixie Zimon e Cotidiana, cheguei de novo para falar de um monte de coisa. Por que eu tô falando com essa voz estranha? Enfim, todo mundo começou do novembro bem, todo mundo vai correr atrás do que de fato lhe pertence. Amém, porque nada cai do céu. Está aberta a temporada de caça a quem a valer sempre esteve com a faca na mão, né? Os estúdios norte-americanos identificaram que o telespectador estava com saudade do selo baseado em fatos reais, decalcado em assassinos. Olha só, gente. Pobre Hannibal, sua última performance não foi tão boa. O personagem criado pelo escritor Thomas Harris retornou em série homônima da NBC e sofreu com a audiência que durou de 2003 a 2015. Eu odiei essa série. Tem gente que adorou, mas eu sinceramente dei uma odiada básica. A safra dos psicopatas que de fato habitaram os jornais foi ganhando volume. Mindhunter, por fim, acertou no alvo. Gente, é muito legal. Tá no Netflix. Vale a pena, né? Desde o mês passado, tá? Não um, mas ele ganhou uma galeria de criminosos conhecidos. Ela é baseada no livro Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers americano, de Mark Osalker e John Douglas, publicado nos Estados Unidos em 95 e que ganhou recentemente edição no Brasil pela Intrínseca. Retrata o berço de um departamento do FBI que estuda a mente de criminosos. Ed Kemper, Charles Manson, Dennis Rader passeiam pela série de 10 capítulos. Mas, fora dela, ainda muitas outras mentes criminosas. Charles Manson, que liderou um grupo em matanças nos anos 60, também foi relembrado por Aquarius em 2015 e 2016. E Law and Order filmou neste ano o parricídio cometido pelos irmãos Menendez em Beverly Hills, né? Alguns assassinos, né? Os irmãos Like e Eric Menendez, a gente acabou de falar, acusados de assassinar em 89 os próprios pais. O pastor norte-americano Dennis Rader, que assumiu ter cometido assassinatos em série na cidade de Wichita entre 74 e 91, é personagem de Mindhunter. Edmund M. Kelper, 24 anos, matou 10 pessoas, incluindo sua mãe. E ele também é relembrado em Mindhunter. Aliás, Grace, que a Netflix lançou sexta-feira, dia 3, toma distância do bando, em especial pelo foco numa mulher. Em meados do século XIX, Grace Marks foi acusada de matar seu patrão, um fazendeiro, e a governanta da casa onde trabalhava em conluio com James McDermott. A série é baseada em romance, que por sua vez, bebe de fontes históricas, de Margaret Atwood, autora levada às telas neste ano em outra adaptação de sucesso, Handmaid's Tale, da Hulu, premiada em cinco das categorias mais importantes do Emmy. Douglas trabalhou como agente do FBI. O coautor do livro em que Mindhunter se baseia contou à Folha de São Paulo que a adaptação demorou anos para se realizar após ser proposta por Charlize Theron, que a produz com David Fincher. Hoje, os crimes se tornaram um fenômeno cultural, mas o seriado se passa em um momento que a expressão assassino em série nem mesmo existia. Nós mostramos o começo de tudo, conta Jonathan Groff, que interpreta a versão fictícia de Douglas. Para ele, essas séries permitem que a sociedade explore sentimentos desconhecidos. Ainda somos extremamente reprimidos. Dessa forma, as pessoas podem falar sobre violência e sexualidade sem se prenderem a isso. A série dispensa as clássicas cenas de perseguição e violência, apresentando a rotina de assassinos e detetives. Vale a pena, tá, gente? Tá desde o mês passado, como eu falei no começo da matéria, no Netflix. E os derivados, né? É lugar comum, né? Uma série é exibida por uma emissora, faz um sucesso, caminha um pouco e começa a se alongar um pouco mais antes de chegar no fim. Alguns têm a coragem de continuar com a série empurrando com a barriga, outros terminam e pronto. E uma outra parcela aproveita o sucesso específico de alguns personagens e cria uma série derivada. Até mesmo séries que foram encerradas na hora certa também ganharam derivados. A gente tem alguns casos aqui para mostrar. The Flash, que é derivada de Arrow, a série fez sucesso por mudar o efeito dark da série originária, trazendo um humor um pouco mais característico de seu herói. Arrow continua fazendo sucesso, mas Flash pontua mais na audiência hoje em dia. Outra foi o Law and Order, Special Victims United. É, Law and Order estreou no início dos anos 90 e fez um sucesso considerável, trazendo a esquemática de casos por episódio, mas o derivado Special Victims foi o verdadeiro estrondo, sendo referência até hoje, conseguindo se atualizar ao passar dos anos. Xena, a Princesa Guerreira, derivada de Hércules. A lendária jornada, o carisma da princesa Xena, tomou conta das telas e fez um sucesso absurdo na época. O que poucos lembram é que ela apareceu algumas vezes na série do Hércules como um braço direito, mas caiu no gosto da plateia, né? NCIS, a série é considerada um dos maiores fenômenos da TV americana, no ar há 15 temporadas e ainda contando tempo, né? Deixando sua série originária, JAG, totalmente fora do radar e esquecida. Beavis and Butthead, os já icônicos personagens apareceram primeiro na série Liquid Television, que é praticamente uma antologia diversificada. Liquid ficou famosa também por trazer o mundo Giant Flux, que com certeza foi um estouro bem maior que sua existência. Mas os dois queridos personagens geraram séries, livros e muito mais. Teen Mom, quando a MTV começou a se afastar de apenas conteúdos musicais, a empresa investiu também em alguns realities. Entre eles estava 16 and Pregnant, que contava a história de algumas mães jovens. E algumas delas acabaram sendo unidas, né, se unindo para fazer Teen Mom, considerado importante e relevante na época. Family Matters, a série que falava sobre uma família afro-americana, foi considerada um ícone de representatividade na época, e ela veio justamente derivada de mais uma sitcom sem muitos personagens negros, chamada Perfect Strangers, que eu adorava, adorava. The Colbert Show. Stephen Colbert é amado por muitas pessoas pelo seu programa e sua personalidade ácida. O que alguns não lembram é que ele começou como um simples integrante do quadro The Colbert Reporter no The Daily Show. Olha só, né? The Facts of Life. A série que falava sobre uma governanta e a sua vida veio derivada originalmente da série Different Strokes, que até fez bastante sucesso, mas acabou perdendo espaço com o tempo. Laverne e Shirley, os mais antigos talvez lembram da série Happy Days, que fez considerável sucesso nos anos 70. Porém, os executivos acabaram percebendo que as personagens de Laverne e Shirley eram o real motivo do sucesso da série e rolou uma série para as meninas. Frasier é com certeza uma das maiores sitcoms da história, mas a sua série originária, Cheers, não fica para trás. Ambas pontuaram bastante na audiência, mas Frasier leva à frente por ter sido mais premiada. Uma Galera do Barulho, um dos casos de maior diferença de sucesso. Se você viu Uma Galera do Barulho no SBT, é bem provável que não saiba que grande parte do elenco veio por causa da série Good Morning. Miss Bliss, que acabou tendo apenas uma temporada, ao contrário do seu derivado, que foi praticamente uma mudança de foto da emissora responsável. Se vocês estão ouvindo um latido aí no fundo, é Jack, o meu querido Jack. Ele late nos piores momentos. Agora eu parei para tomar água, mas ele late nos piores momentos, gente. Continuando, Um Mundo Diferente, outro ícone de representatividade. A série veio de uma outra, um tanto quanto conhecida por grande parte do público, The Cosby Show. Quem não lembra de The Cosby Show? Star Trek: The Next Generation, o primeiro Star Trek original, acabou tendo problemas com a crítica e também com o público, ganhando um precoce cancelamento. Mas a emissora conseguiu agir rápido e atingiu um estrondoso sucesso com o derivado The Next Generation. Os Simpsons, alguns não sabem, mas uma das séries mais queridas da história veio de um derivado. Os amarelinhos apareceram primeiro em The Tracey Ullman Show, que mostrava às vezes algumas esquetes de uma família de tonalidade amarela chamada Os Simpsons, né? Pô, precisa mais, né, gente? Olhe. Tem mais coisa, lógico que tem mais coisa. Coisa Mais Linda será um drama de época ambientado no Brasil de 1950, durante o surgimento Bossa Nova no Rio de Janeiro e a Revolução Cultural instigada pelos movimentos. A primeira temporada vai contar com 8 episódios. O romance vai girar em torno de Maria Luísa, uma mulher conservadora de uma família de Sampa que sempre dependeu muito do pai, Ademar, e do marido, Pedro. Quando o esposo desaparece sem deixar pistas, Maria Luísa decide ir até o Rio decidiu cuidar do restaurante que ele iria inaugurar. É então que sua vida dá uma guinada. Isso aí vai rolar na Netflix, né? Coisa mais linda, terá roteiro de Paty Corso e Léo Moreira, com produção executiva de Beto Gauss, Francesco Civita e Caio Ortiz. Estamos ansiosos para continuar investindo na incrível narrativa que o Brasil tem para oferecer, disse Eric Barmack, VP de conteúdo original internacional da Netflix. Além de ser ambientada em uma época vibrante na cultura brasileira, a série conta uma história mais ampla sobre a autodescoberta, a busca dos sonhos. Ainda sem elo foi ótimo, ainda sem elenco anunciado ou previsão estreia, Coisa Mais Linda dará início às filmagens ano que vem, tá, gente? Então segura aí, que ainda tem um tempo. Não é uma tarefa fácil tratar de sexo despido de tabus na TV, ou em qualquer meio artístico, na verdade. Em tempo de reprimendas, então, nem se fala. Uma vírgula fora de lugar, pronto, já deu-se a droga. O quadro se complica ainda mais quando trata-se de Hollywood. E se os recentes casos de assédio vindo à tona após o escândalo de Harvey Weinstein provam uma coisa, é que há uma dificuldade enorme na classe em separar o artista de sua própria arte. A grande questão, então, é uma só: como tratar o sexo de forma real, sem que transpareça de forma apelativa? Esse é o desafio que Lodge Kerrigan e Amy Simmets tomaram para si com a série The Girlfriend Experience. Em sua segunda temporada, que estreou ontem no Fox Premium, o duo não traz uma, mas duas novas histórias. A série trata-se de uma adaptação para a TV do filme homônimo de Steven Soderbergh, de 2009, enquanto a primeira temporada trouxe a história de Christine, novamente, mas de forma distinta, inserida no próprio tempo, a segunda mergulha no formato antológico, mas com uma novidade. As duas histórias que aborda são completamente paralelas e a única ligação que tem é o próprio tema que compartilham, a relação entre sexo e manutenção do poder. Então, começou ontem, dê uma olhada, a série. Eu assim, mais ou menos, mas vale a pena dar uma olhada. A segunda temporada vai ter 14 episódios, estreou ontem no Fox Premium. A Caixa Cultural do Rio de Janeiro apresenta, a partir de hoje, a segunda edição da mostra Histórias Extraordinárias, Cinema Argentino, que foi sucesso, na cidade em 2016. Com sessões até o dia 19 de novembro, o projeto exibirá diversas produções de destaque na Argentina, como Zama, drama de Lucrecia Martel, que está na busca por um lugar na corrida pelo Oscar 2018. Com o intuito de promover um olhar diferenciado sobre a cinematografia dos nossos hermanos, a programação traz aos cariocas obras premiadas em festivais e que tiveram passagens marcantes em seu circuito comercial. Entre eles estão os últimos ganhadores do BAFIT, os longas As Lindas, de 2016, da estreante Melisa Liebertal, e A Vendedora de Fósforos, de 2017, de Aleida Mogilansky. Gente, as sessões ocorrem sempre de terça a domingo e os ingressos vão custar R$ 4 a inteira e R$ 2 a meia. Mais informações sobre a programação correm no site. Quem estiver no Rio, vale a pena, tá, gente? No, na Caixa Cultural Rio de Janeiro. O Senhor dos Anéis pode ser a próxima grande, enorme adaptação literária e cinematográfica a ganhar a TV. Segundo o THR, o braço televisivo da Warner Bros. Planeja estender o sucesso bilionário que teve com a obra de Tolkien nos cinemas para a telinha. A Amazon é apontada como potencial compradora. Ambas empresas se negaram a comentar o rumor. Fontes apontam, porém, que as discussões se encontram em estágio inicial em um acordo sobre Lord of the Rings, a série ainda está longe de acontecer. As negociações ainda envolvem os direitos de adaptação de obra e, por isso, nem mesmo o roteirista foi escalado para a função. Há poucos meses, a Warner, enfim, chegou a um acordo de 80 milhões de dólares com os herdeiros da propriedade de Tolkien. O interesse da Amazon é visto sem surpresa. Haja visto os planos do seu CEO, Jeff Bezos, de equiparar forças com as concorrentes Hulu e Netflix. Esperamos aqui ansiosamente. E também esperar ansiosamente semanas ou meses pelo desfecho da série da TV favorita pode ter virado coisa do passado, hein? Pesquisa divulgada recentemente pelo Netflix, principal serviço de streaming, mostra que o número de pessoas que assistem a toda a temporada em menos de 24 horas cresceu 20 vezes nos últimos 3 anos. Esse padrão de comportamento é facilitado pelo modelo adotado pela plataforma, né? Desde que entrou no mercado em 2010, Netflix, com cerca de 100 milhões de assinantes em vários países, revolucionou o modelo de consumo audiovisual ao oferecer um vasto catálogo de filmes e séries. No Brasil, essas produções estão disponíveis online mediante pagamento de mensalidade a partir de R$ 19,90, que é o plano básico. O grande diferencial é permitir ao espectador assistir aos seriados nos dias e horários de sua preferência. Segundo a empresa, 8,4 milhões de assinantes já consumiram a temporada inteira de alguma série nas primeiras 24 horas. Gente, isso significa 10 ou mais horas seguidas em frente à TV ou computador, considerando que várias produções têm a cada temporada pelo menos 10 episódios de cerca de 1 hora. E a coisa só cresce, né? Curiosamente, líderes de audiência no catálogo do Netflix, Grey's Anatomy, The Walking Dead e Criminal Minds, não figuram entre as atrações mais consumidas nas primeiras 24 horas após o lançamento. Todas elas foram produzidas por canais de TV e exibidas no formato tradicional. Então, episódio a episódio, antes de serem disponibilizados na íntegra pelo serviço de streaming. Mais óbvio que, né? Isso aí é porque a gente já viu, ou alguém já baixou, enfim. O Brasil aparece em 10º lugar no ranking das supermaratonas do Netflix. O líder é o Canadá. A série que mais teve episódios devorados pelos brasileiros no dia de sua estreia foi The Seven Deadly Sins. Essa animação japonesa tem episódios de menos de meia hora, embora cada sequência reúna 24 capítulos. Ou seja, a gente está falando de 12 horas de maratona, tá? O segundo lugar é Marvel, né? Os Defensores, cuja única temporada tem 8 episódios, cada um deles com cerca de 50 minutos. A produção nacional, 3%, também é bem cotada, no país. É a quinta consumida mais rapidamente. Ai, gente, eu sinceramente não tenho mais idade. Os fãs do menino meio humano e meio mineral super poderoso podem respirar aliviados. Eu estou falando do Steven Universe, né? Um comunicado oficial publicado no Twitter, a Cartoon Network exibiu um vídeo de release contendo algumas cenas dos próximos episódios inéditos. Dê uma olhada aí que vocês vão achar. Após longo hiato, fãs das Crystal Gems estiveram ansiosos por novidades. Os últimos episódios exibidos pelo Cartoon foram ao ar 29 de maio desse ano, e desde então, um grande silêncio, né? Ficou aí. Sem notícias por mais de 5 meses, fomos surpreendidos com o lançamento do trailer, prometendo já 6 episódios inéditos para esta semana, incluindo o esperado Lars of Stars, que elucidará o que ocorreu na fuga de Lars e das marginalizadas. Dê uma olhada aí que vocês vão achar o teaser, tá, gente? O Cartoon tem lançado seus principais desenhos sempre pelo aplicativo. Os episódios não têm ainda data para serem veiculados na programação televisiva do canal, vale lembrar isso, tá? Vocês podem baixar na Google Play e na App Store. Uma pesquisa realizada uma entidade sem fins lucrativos que se define como Laboratório de Comunicação e Justiça Social analisou 40 episódios de 25 séries populares entre abril de 2014 e junho de 2016, buscando identificar como os imigrantes são retratados na TV americana. Pasmem aí, o resultado constata que os imigrantes estão subrepresentados com apenas 6% dos papéis na amostragem. No entanto, eles estão representados em excesso como criminosos. Metade das vezes que aparecem nas telas, os latinos vivem marginais. Já os personagens do Oriente Médio são geralmente mostrados envolvidos em atividades terroristas. A partir dessa pesquisa, outra ONG, a Defne America, lançou um guia para os produtores de Hollywood saberem como retratar melhor os imigrantes em seus filmes e séries, né? Trata-se de uma tapa com luva de pelica, né, gente? É bem ridículo isso, né? E as decisões criativas do Marvel Studios sobre Thor Ragnarok compensaram na bilheteria dos Estados Unidos fim de semana. O longa deve fechar seus 3 primeiros dias em cartaz no país com 121 milhões de doletas, resultado bem acima do desempenho inicial dos dois filmes anteriores, O Deus Trovão, que fizeram 65 milhões e 85 milhões. O resultado fica abaixo da estreia de Guardiões da Galáxia 2. Porém, quem abriu em maio com 100 Porém, que abriu maio com 146 milhões, né? No comparativo de 2017, Ragnarok está à frente do Homem-Aranha de Volta ao Lar, que fez 117 milhões em julho, no ápice da temporada de blockbusters de verão. Historicamente, novembro continua sendo dominado pelas franquias Jogos Vorazes, Crepúsculo e Harry Potter, cujos filmes seguem na frente entre as melhores aberturas do mês, né? O principal recorde batido com a cifra é o de um estúdio de produção e não de uma distribuidora, com mais aberturas acima de 100 milhões num único ano, com os três filmes produzidos pela Marvel. Se somarmos os outros filmes distribuídos pela Disney em 2017, a empresa também terá um recorde de cinco filmes com abertura acima dos no nove dígitos: os da Marvel, A Bela e a Fera e O Vindouro, Os Últimos Jedi, cuja projeção aponta aí uma abertura na casa dos 200 milhões. Perfeita é a Mãe, abriu em segundo, com 17 milhões, pelo custo baixo de produção, não é um resultado ruim, não, gente. Mas analistas esperavam mais a continuação de Perfeita é a Mãe, né? Porque agora é Perfeita é a Mãe 2, que havia estreado com 23 milhões no ano passado. No novo filme, Amy, Kiki e Carla lidam com o estresse familiar na época natalina e com as visitas de suas respectivas mães. Além do trio de protagonistas, estão no elenco Justin Hartley, Susan Sarandon e Peter Gallagher. A estreia no Brasil está marcada para 7 de dezembro. Indiscutivelmente, um dos destaques da segunda temporada de Stranger Things foi Erica, a irmã de Lucas. Bom, gente, tem ainda muito veneno aí para destilar da moça, né? Priya Ferguson, que é o nome dela, né? Ou Priya, desculpa se eu errei aqui, gente. Foi uma contratação local que fizemos em Atlanta. A Erica nem apareceria tanto quanto aparece, mas nós nos apaixonamos pela garota, disse Matt Duffer em entrevista para o Yahoo. Então, com certeza a Erica volta na terceira temporada, tá? Aguardem. Prepare-se porque a segunda temporada do drama nacional 3% já tem data para estrear no Netflix. Em um comunicado de imprensa, a série retorna em janeiro de 2018 com os novos episódios. Tem no elenco Bianca Comparato, João Miguel, Zezé Mota, Nicolau Brenner, Rodolfo Valente, Vanessa Oliveira, Michel Gomes, Rafael Lozano e Viviane Porto. As novidades no elenco da segunda temporada são Fernanda Vasconcelos, Maria Flor, Bruno Fagundes, Thaís Lago, Laila Garim, Samuel de Assis e Silvio Guindani. A segunda temporada abordará um novo processo da seleção. Rafael e Michele agora são parte dos 3%, enquanto Joana e Fernando voltam para o continente. Aguardemos. Depois de ser ressuscitado durante Secret Empire e morrer de novo, Bruce Banner pode retornar de vez aos quadrinhos da Marvel Comics e de volta como Hulk. A editora começou a promover a história no No Surrender, que ocupa a HQ dos Vingadores a partir de Avengers 675 de janeiro. E no teaser, o Hulk reaparece. O ator Mark Ruffalo, inclusive, comemorou no Twitter a volta de Banner. Não está claro como o Banner vai ressuscitar, mas toda a reformulação que começou na editora em outubro visa restabelecer o status dos principais personagens da casa. No Surrender está sendo descrito como um arco em que culmina a reformulação. Hoje, o Hulk, nos quadrinhos, protagonista da série The Totally Awesome Hulk, é Amadeus Cho. Gente, a Neon divulgou o pôster e dois trailers completos, um deles para maiores, de I, Tonya, em que Margaret Robbie, de Esquadrão Suicida, Margaret, eu tô muito doida, né? Margot Robbie, de Esquadrão Suicida, vive a infame patinadora Tonya Harding. A prévia é acompanhada por elogios da crítica, mas bastam alguns segundos para perceber que Robbie impressiona no papel principal. E não é a única. Allison Janney, da série Man, rouba todas as cenas como uma das mães mais malvadas já vistas em cenas de cinema. A cinebiografia é baseada no livro de memórias da patinadora do título, que apesar de ter disputado os Jogos Olímpicos e conquistado a medalha de prata no Campeonato Mundial de Patinação de 91, ficou conhecida por se envolver num ataque planejado por seu marido contra a rival Nancy Kerrigan durante o treinamento para campeonato nos Estados Unidos em 94. Visando tirar sua principal oponente do caminho para ficar com uma vaga olímpica, Harding conseguiu o oposto, foi banida do esporte por toda a vida. Mas seu destino podia ter sido muito pior. Transformada em vilã, ela explorou o lado negativo da popularidade para fazer dinheiro, vendendo um sex tape de sua noite de núpcias e participando de lutas de boxe. Ai, Tonya foi escrito por Steven Rogers e dirigido por Craig Gillespie, acho que eu falei certo. E o elenco também inclui Sebastian Stan, o capitão de Capitão América Guerra Civil, como marido devotado. Segundo colocado no Festival de Toronto, o filme chega forte na temporada de premiações, podendo conquistar até indicações do Oscar. Ao Oscar, perdão. Durante a divulgação da Liga da Justiça, o elenco respondeu perguntas sobre a rivalidade entre Marvel e DC. Numa entrevista ao Channel News Asia, eles comentaram se gostariam de ver um crossover entre os dois universos de super-heróis. Não sou dono de Marvel ou DC, mas vejo que seria ótimo. Tenho certeza que seria um sucesso para todo mundo. Não vejo por que isso não seja uma ótima ideia, comentou Ben Affleck. Henry Cavill concordou com o ator e ainda disse que a Marvel e a DC precisam um do outro, já que a competição estimula os dois lados. E para Ray Fisher, o ciborgue, isso seria uma extensão de sua própria infância, em que Batman derrotava qualquer personagem que combatia. Ia ser legal, eu ia ser a primeira a ficar lá, ó, desesperada, olhando isso. A guerreira Sonja pode voltar aos cinemas em breve. A Millennium Media vai financiar e produzir um novo longa da personagem, criada pelo autor Conan Robert E. Edward. Segundo o Deadline, os responsáveis atualmente procuram um roteirista para cuidar da adaptação. Nós estávamos esperando pelo momento certo para este remake e, como sucesso de Mulher Maravilha, o público se manifestou. Eles querem mulheres heroínas, diz ao site o produtor Evie Lerner. Na década passada, Robert Rodriguez chegou a produzir artes e cartazes do filme de Red Sonja, que faria com Rose McGowan, mas o projeto nunca saiu do papel. Então a gente aguarda. Eu acho super interessante esse desenvolvimento, né? Vem Mulher Maravilha, faz esse boom e aí as coisas vão se criando a partir disso. Acho ótimo. Em frente, gente. Cotidianos da Drix fica por aqui. Ótima semana. Bom novembro. Já falei isso 20 milhões de vezes, mas como novembro é mês de aniversário, o meu, né? Então eu acho lindo ficar repetindo o novembro inteiro. Ótima semana, gente. Axé, cheiro, namastê. Que assim seja, amém. Porque a gente cerca por todos os lados para dar certo.